A sua rádio onde você estiver. Fronte é notícia. E se o tempo não atrapalhar, acontece neste domingo a partir das 8 horas da manhã no Yacht Club Lago de Itaipu, a 30ª edição da Regata da Marinha em Foz do Iguaçu, com a participação de embarcações de diversos pontos da região fronteiriça. Além da regata em si, a programação inclui a apresentação da Banda dos Fuzileiros Navais, voos de helicóptero, visitas a uma das lanchas blindadas da Marinha, passeio de barco, recreação infantil e também almoço. A atividade é promovida pela Capitania Fluvial do Rio Paraná, com sede aqui na Terra das Cataratas. Fronte é notícia. Já neste sábado, a partir das 4 da tarde, na Praça do Mitre, acontece o primeiro Festival Cultural Latino-Americano promovido por alunos da Universidade Federal da Integração Latino-Americana. O evento é gratuito e inclui apresentações artísticas de estudantes de 11 nacionalidades do continente. Vai ter ali poesia, teatro, música. Grupos do Paraguai e da Argentina também confirmaram presença no festival. Fronte é notícia. E a previsão repassada aqui no Fronte Transamérica pelo superintendente da Infraero em Foz do Iguaçu, Eduardo Renato Ludwig, realmente se confirmou. O Aeroporto Internacional Catarata superou nesta semana seu recorde histórico de embarques e desembarques de passageiros, que até então era de 1.880.620 passageiros. Nos próximos dias, deve chegar ao aeroporto pela primeira vez o passageiro de número 2 milhões. O crescimento acumulado no ano, na comparação com o ano passado, é de 10,7%, crescimento acima da média verificada nos principais aeroportos do país. Agenda Esportiva. Equipe esportiva em peso aqui no Fronte Transamérica. Sidney Busanello, bom dia. Bom dia, Guilherme. Um abraço para você, um abraço super especial para o ouvinte Transamérica. Nesta semana encerrou-se a Supercopa Transamérica de Futsal. A final foi transmitida na quinta-feira aqui nas ondas da Transamérica. Uma competição emocionante? Exatamente, Guilherme. Foi uma grande festa durante 3 meses. Campeonato regional com a presença de 23 equipes e a grande final com a nossa transmissão na última quinta-feira. Um bom público marcou presença no ginásio Costa Cavalcante para acompanhar a vitória da Metalúrgica Raimundi, 9-6 sobre a Cotrafoz. Time de São Miguel do Iguaçu, a Raimundi, com a vitória, Guilherme, comemorou o bicampeonato da Supercopa Transamérica, porque no ano passado, na primeira edição, o time de São Miguel também conquistou a taça. E foi realmente um jogo de alto nível, nós pudemos acompanhar aqui, inclusive com a participação de atletas que disputam a Série Ouro do Campeonato Paranaense. Principalmente no time campeão, time da Metalúrgica Raimundi, que contou com o futsal do Neto e do Rodriguinho, os dois jogadores que defenderam o Foz Cataratas nesta temporada. O Luan, que já teve passagens por vários clubes de futsal aqui do estado do Paraná, e outros atletas da região que defendem a Metalúrgica Raimundi já há algum tempo. O goleiro Maicon, por exemplo, jogou muito tempo no futsal italiano, é um menino que reside na cidade de São Miguel do Iguaçu. Então, realmente, o time do técnico João Raimundi é muito forte. O time da Metalúrgica Raimundi é uma equipe bastante respeitada aqui na região, porque vem conquistando diversos títulos. Já o time da Cotrafoz realizou uma belíssima campanha, chegou à final na condição de invicto, acabou perdendo justamente na última partida. Mas no time da Cotrafoz também, ótimos valores. O goleiro Bruninho está começando a carreira agora, muito jovem, mas com um futuro brilhante pela frente. Atleta um pouco mais experiente, o caso do Paulinho, jogou muito tempo fora do país. É um rapaz aqui de Foz do Iguaçu, mas já com mais de 30 anos. Paraguaios, o Félix e também o Piro, enfim, também do lado da Cotrafoz, ótimos valores. Mas no final, deu Metalúrgica Raimundi conquistando, eu repito, pela segunda vez a Supercopa Transamérica. Supercopa Transamérica, que teve então a campeã Metalúrgica Raimundi, em segundo lugar a equipe da Cotrafoz, terceiro e quarto colocados. O terceiro foi a Rodorriva Araceba, também com um elenco muito forte, Guilherme. Rodorriva Araceba, a união de duas empresas, a Rodorriva aqui de Foz do Iguaçu, a Araceba de Santa Terezinha de Itaipu, acabou ficando então com a terceira colocação. No quarto lugar, a Padaria do Chiru. Padaria do Chiru, que também contou com dois atletas do Foz Cataratas, o Romarinho e o Murilo Borges. Ao final do jogo, o Guilherme, na quinta-feira à noite no Costa Cavalcante, também aconteceu a cerimônia de premiação. Troféu Disciplina ficou com o time do EMDS Sinecoff, time mais disciplinado do campeonato. O goleiro menos vazado foi o Maicon, que defendeu a meta da Metalúrgica Raimundi, 21 gols sofridos. O artilheiro, por coincidência, também marcou 21 gols. O Paulinho, o atleta da Cotra Foz, capitão do time, foi o artilheiro. E o bambambam do campeonato, o craque da Supercopa, na opinião da equipe Transamérica, foi escolhido o número 10 da Metalúrgica Raimundi, o Luan. Então, esses foram os grandes destaques da Supercopa Transamérica, que foi organizada pela Liga Iguaçuense de Futebol de Salão, contou com o apoio da Secretaria Municipal de Esporte e, é claro, com a promoção, o carimbo da Rádio Transamérica. Sidney Busanello falando da Supercopa Transamérica. Agora vou conversar aqui também com o Alessandro Cunhaschi. Bom dia! Bom dia, Guilherme. Bom dia para o ouvinte Transamérica. Um sábado muito especial e movimentado para o Foz Cataratas. Foz Cataratas que já está em preparação para a temporada 2016. Você tem aqui uma lista que eu vejo com contratações, dispensas. Como é que está isso aí? Bom, a equipe iguaçuense ela já começa a trabalhar, projetar a temporada de 2016, até porque aumentou a responsabilidade, chegou na semifinal do Campeonato Paranaense e o torcedor, obviamente, quer pelo menos que a equipe, no mínimo, repita esta campanha. Isso não é nada fácil. Então, acontecendo o trabalho de renovações e contratações. As renovações já foram feitas com o goleiro Ari, fez grande temporada aqui pelo Foz Cataratas, principalmente na fase de mata-mata. William Brandão e Léo Evangelista são dois meninos da base. O Léo Evangelista é fixo, um jogador muito promissor. Da mesma forma, o William Brandão. O William é ala, até o William tinha uma sondagem do Moarama, mas não se confirmou. E a presença dele é certa já para a próxima temporada, um dos grandes valores da equipe iguaçuense. Também a renovação aconteceu com o preparador físico Marlos Sokolovski. E chama atenção porque ano passado o Foz Cataratas teve muitos problemas com lesões. O Marlos, que já tinha trabalhado aqui, retornou. E acabou praticamente com isso. A equipe iguaçuense passou praticamente em branco na questão de lesões, não teve tantos problemas como na outra vez. E aí concretizou a renovação do preparador físico Marlos. Ainda há um ponto de interrogação contra o Fabinho, o técnico da equipe iguaçuense, o Fabinho Gomes. Fez uma grande temporada, assumiu no final do ano passado, pegou um abacaxi grande, porque o Foz Cataratas precisava classificar. E realmente ele conseguiu conduzir, já teve participação direta na montagem desse grupo, um grupo barato, né? Podemos dizer assim, comparando com outras equipes, e que teve um crescimento muito grande na temporada, um crescimento técnico. Tanto é que vários jogadores já deixaram aí o Foz Cataratas. Então, Fabinho Gomes, o acerto com ele deve acontecer no máximo nesse final de semana. Então, a expectativa é por hoje, por amanhã, deve acontecer o acerto com o treinador. Então fica no aguardo. Só destacar ainda dos jogadores que acabaram deixando a equipe iguaçuense, o pivô Papão acertou com o Toledo, o Rodriguinho já acertou com o Cascavel, são os dois atletas já com o futuro encaminhado. Aliás, o Rodriguinho foi um dos melhores jogadores do Foz Cataratas nessa temporada. Contratados, Alando, dois vizinhos, jogador que se destacou principalmente quando enfrentou a equipe iguaçuense, um jogador de velocidade, 24 anos, e tem esse recurso do drible, coisa que está cada vez mais raro no futsal, no futebol. Então, um atleta que pode ter grande valia para a equipe iguaçuense, com o aval do Fabinho Gomes. O goleiro Fabiano e o pivô Eric, os dois atuaram pela equipe da ACF, aqui de Cascavel. O Eric fez 12 gols e o Fabiano chega para compor a equipe do Foz Cataratas. São alguns nomes que já estão sendo colocados na mesa. Tem uma outra lista, essa eu não posso divulgar a você, Guilherme, nem para o ouvinte ainda, em respeito às negociações com o que o clube está fazendo, mas já na segunda talvez podemos estar anunciando dentro do Papo de Craque a contratação de um pivô e esse de peso, e também queremos que lá apareça o nome do Fabinho Gomes, técnico do Foz Cataratas, renovado também, e aí sim teremos o ciclo se completando, o time sendo montado para a próxima temporada. Papo de craque a partir de que horas na segunda-feira para todo mundo matar a curiosidade? 6 da tarde, Guilherme. 6 da tarde o Papo de Craque. Segunda-feira já trazendo todas as informações, mas sempre lembrando, pessoal que está atento aí na fanpage Transamérica Foz, também vai estar acompanhando já em primeira mão o que está rolando nesses bastidores. Claro, mais detalhes sempre dentro do Papo de Craque. Destacado por você, segunda a sexta, 6 da tarde. Alessandro Cunhasky, muito obrigado por essa participação aqui na Transamérica e um bom fim de semana para você. Obrigado, grande abraço aí, Guilherme. Abraço para o ouvinte Transamérica. Segunda, a gente se vê novamente. Sidney Busanello também, muito obrigado e bom fim de semana. Um abraço, Guilherme. Tudo de bom. Felicidades. Ótimo final de semana. Que teu time vença na rodada do Campeonato Brasileiro. Aliás, no fim de semana, Guilherme, justamente teremos os jogos da última rodada do Campeonato Brasileiro. Até mais, Guilherme. Eu sou torcedor do Atlético Paranaense e confesso, estarei com os olhos vidrados em Coritiba e Vasco neste fim de semana. Transamérica. E você já deve ter se acostumado, né? Pelo menos eu espero que tenha, né? Que todos os sábados, antes do quadro do 7 a 1 da semana, nós trazemos aqui algum poema, alguma coisa lúdica, literária, sobre esse capítulo infame de quebra do orgulho nacional através do esporte, o 7 a 1 que nós levamos da Alemanha. Hoje, claro, nós vamos fazer algo um pouco diferente. Eu estou anunciando desde o início do programa, e você já deve estar cansado de esperar, o teste que nós vamos fazer com um robô desenvolvido por pesquisadores das universidades de Aveiro e Évora, em Portugal, capaz não apenas de dialogar com o ser humano, como também de fazer atividades típicas de cérebros humanos, como, por exemplo, fazer poesia. Eu, sinceramente, não botava fé até conversar um pouquinho com ele fora do ar enquanto tocava a música. O nome dele é XPT74. É isso mesmo, robô? Correto. Isso é uma espécie de nova moda em Portugal, colocar nomes misturando letras e números, por exemplo, XPT74, CR7... Não entendo sua ironia, e nem seu sotaque brasileiro. Tá, e você quer que eu fale com um sotaque português ou um pouco mais devagar, sotaque português? Seria adequado. Vamos fazer o seguinte, eu falo com sotaque português, se você deixar eu te chamar de algum nome mais pronunciável, por exemplo, Joaquim, que é meu avô virtual ali no Twitter, pode ser Joaquim? Chame como quiser, o importante é eu entender o que você fala. E que tal agora, pá, mais fácil de perceber o que eu falo? Sim, você tem sotaque alentejano, rá rá rá rá. E você também, pá, metade do seu código vem justamente da Universidade de Évora. Tudo bem. Vamos ao que importa. Quer que eu faça poesia? Quero. Batatinha quando nasce, esparrama pelo chão. O bebê quando dorme, põe a mão no coração. Ah, mas isso até o robô da Petrobras consegue fazer, né? É ridículo, desculpe pela franqueza. Não tem nada de original, está tudo na internet. Ah, sotaque português, né? Vamos lá, vá lá. Seriedade, a partir de agora, eu lhe dou um tema e você, poeta, faz a poesia, combinado? Vá lá, pronto. Poema sobre Foz do Iguaçu, estamos em direto para a cidade, um poema sobre a cidade de Foz. Foz do Iguaçu, terra das cataratas, grande beleza das matas, usina de Itaipu. Olha só, e não é que ele faz improviso mesmo? Não entendo sotaque brasileiro. Favor falar português europeu. Desculpe, Joaquim, é que eu fiquei extremamente excitado com a rima. Um poema agora que tal sobre os vereadores aqui da cidade de Foz. Olá, vereadores, da bela Foz do Iguaçu. Desejo aos senhores que tomem... Corta, corta. Não, de jeito nenhum, né? Sem baixaria cá no programa, pá. Baixaria? Não, claro que não. Desejo que tomem caju, suco de caju. Delícia tropical do Brasil. Posso repetir? Claro, por favor. Olá, vereadores, da bela Foz do Iguaçu. Desejo aos senhores que tomem caju. É fraco, mas tudo bem. É um poema para os deputados de todo o Brasil. Senhores deputados de todo o Brasil, desejo aos senhores que vão para a... Corta, corta, de novo não. Pô, não é querer censurar a arte, mas tem coisas que não dá para dizer no ar, né? Falo com sotaque português, por favor. É a última vez que peço. E é também o último poema que eu lhe peço. Para a rubrica O 7 é 1 da semana. Um poema então sobre a partida Alemanha 7, Brasil 1. O futebol no Brasil decaiu. Hoje em dia, só tem pose. Enquanto o Ronaldo reclama. Olha lá, o gol do Close. Joaquim XPT74, o robô português que faz poesia. Obrigado pela participação aqui no Front Transamérica. Mas vamos lá, né? Porque chegou a hora. A hora de fazer selfie com a linguinha de fora e postar nas redes sociais. A hora de dar alegria ao povo brasileiro. Eu só queria poder dar alegria ao meu povo. A hora de trancar a porta com chave e proibir a entrada do alemão da Transamérica Foz aqui no estúdio. Porque o jogo é de 7 erros, a semana tem 7 dias e são 7 os pecados capitais. Pecados capitais. Emissoras da rede, atenção para o toque de 7, 7, 7, 7, 7, 7 a 1 da semana. 7 a 1 da semana, aquela goleada que a gente leva da vida, aqueles gols da Alemanha que estouram sem parar no nosso lombo. São 7 gols, um para cada dia da semana, é porrada de todo lado, um massacre que não para nunca. Vamos começar então o massacre da semana. 1. É uma semifinal, escanteio cobrado na ponta direita, ele pulou para a área, emendado, entrou, Müller, da Alemanha, sem marcação, ele botou a bola no barbante. E a primeira chinelada da semana, o primeiro gol no nosso lombo, claro, vem do Planalto Central, dali de Brasília, né? Não vamos nem discutir aqui se somos a favor ou contra do impeachment da presidente Dilma Rousseff. O que eu particularmente sou contra é o seguinte, é quanto à chantagem atribuída ao personagem da semana, o deputado Eduardo Cunha, que parece ter adotado o discurso ali de se eu cair, eu levo a Dilma junto também. É claro que essa peculiar situação política brasileira foi tema de artigos nos principais meios de comunicação internacionais que destacaram a preocupação com a política e a economia do país. E tome vergonha, né? 2. Bola pra Nele, apontou, atirou, defendeu o goleiro, apontou, atirou, entrou. Da Alemanha! 11, camisa número 11, marca o segundo. E por falar em economia, ô palavrazinha que não anda trazendo notícias boas aqui pra gente, um cálculo feito pela consultoria Tendências e divulgado pelo serviço brasileiro da rede britânica BBC aponta que o impacto do escândalo destapado com a Operação Lava Jato na economia brasileira pode chegar a apenas 2,5% de perda do PIB de 2015 do país. Ou seja, além da grana que os caras desviaram, ainda ajudaram a afundar ainda mais o barco, pô? Pode isso, Arnaldo? 3. A defesa brasileira completamente apática, parada, e é o terceiro gol da Alemanha. E uma anotação encontrada na papelada do banqueiro André Esteves, que foi preso na semana passada, dá a entender que o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, teria recebido 45 milhões de reais para ver o interesse do banco atendido em uma emenda provisória. Foi pelo menos o que publicou o jornal Folha de São Paulo, que relatou que as investigações já foram abertas para apurar o caso. Questionado a respeito, Eduardo Cunha considerou a denúncia como absurda e disse aí que parece uma armação. Olha, eu também acho absurdo, pô, 45 milhões, tá ficando cara a brincadeira, né? 4. O procurou, atirou, entrou! Gol! Um atrás do outro, é o quarto gol, uma chinelada! E na semana em que o Ministério Público desatou mais uma etapa da Operação Publicano, o jornal Gazeta do Povo trouxe a notícia de que o auditor Luiz Antônio de Souza, que é o principal delator do esquema, disse em sua delação que um auditor fiscal de Curitiba foi o responsável por arrecadar cerca de 2 milhões de reais que seriam supostamente utilizados para a campanha de reeleição do governador Beto Richa. Das delegacias da Receita Estadual em Londrina, Maringá, Umuarama, Cascavel, Foz do Iguaçu e Ponta Grossa teriam partido outros 2 milhões e 300 mil reais, operação Publicano que já resultou no indiciamento de mais de 200 suspeitos, 64 dos quais auditores da Receita Estadual. 5. De novo fácil, os 29 de jogo, é o quinto gol da Alemanha, pode crer, é verdade. E a nota fiscal Paraná, hein? Não é à toa que a gente tirou sarro aqui no programa. Um levantamento divulgado pela própria Secretaria de Estado da Fazenda aponta que 44% das notas fiscais cadastradas não geraram simplesmente crédito algum para quem colocou o CPF na nota, devido aí a uma série de complicadas e obscuras isenções e regimes fiscais. Além disso, sabe aquela história de que você receberia 30% do valor do ICMS? Bom, não é bem assim não, como você já deve ter percebido ao conferir o seu saldo. E falando nisso, quantos centavos você tem aí mesmo? Fala aí. 6. Virou a bola escorada, entrou! Schürrle! É o sexto gol da Alemanha! Fala sério, quem nunca sonhou em ser diplomata de carreira no Itamaraty com todo aquele glamour, toda aquela importância de representar o Brasil no exterior? Pois é, meu amigo, só que nesta semana, funcionárias e ex-funcionárias do Serviço Exterior Brasileiro começaram a relatar na internet casos de assédio sexual e machismo recebidos no interior da instituição. Os relatos são, como é que poderíamos dizer, né? Simplesmente cabeludos. A corregedoria informou que vai apurar as denúncias. 7. Olha a descida, o chutão entrou! Brasil 0. E o governo de São Paulo voltou atrás na decisão de fechar escolas após mais de 20 dias de ocupação e protestos, que teve até o uso de bombas e tropa de choque nesta sexta-feira durante manifestação lá na capital paulista. Mas o caso que mais chamou atenção foi o seguinte: o caso da Escola Estadual Coronel Antônio Paiva de Sampaio, em Osasco, prédio que foi desocupado pelos alunos na segunda-feira, mas depredado nos dias seguintes. Inicialmente colocou-se a culpa nos próprios alunos, mas imagens de uma câmera de segurança próxima ali dão a entender que a depredação foi feita por policiais. caso que está sendo averiguado pela PM paulista após denúncia e veiculação nas redes de televisão. Nós já pintamos o set, agora vamos ao Gol do Brasil. Ufa! Entrou na área, driblou Boateng, pode marcar, tirou, entrou! Gol do Brasil, Oscar, aos 45 do segundo tempo. A taça do mundo é nossa, com brasileiro não há quem possa. E pelo menos uma boa notícia relacionada com a palavra desenvolvimento. Nesta semana foi divulgada a nova edição do índice FIRJAN, que é um índice que apura o quociente de desenvolvimento de cada município do país. No Paraná, a boa notícia é de que 96% dos municípios estão enquadrados na faixa de médio ou alto desenvolvimento, com as pequenas cidades de Novo Itacolomi e Paula de Freitas. Não conheço pessoalmente essas duas cidades, são pequenos municípios aqui do interior do estado, figurando entre as 10 mais desenvolvidas do Brasil. O índice leva em conta critérios internacionais relacionados à educação, saúde, emprego e renda. É nossa, com brasileiro, não há quem possa. Já estamos nos instantes finais do programa de hoje. Jorge Pegoraro, amanhã, nessa mesma faixa de horário, histórias e memórias de Foz do Iguaçu com você, com Rita Araújo e com um convidado especial. Quem será? É verdade, Guilherme. Amanhã, mais um programa Histórias e Memórias na Transamérica Foz. Entrevistado, na verdade, são dois amanhã entrevistados, programa que vai ao ar ao vivo das 10 ao meio-dia. É o senhor Enio Bernardino Dalmoro. Ele que é um dos proprietários da empresa Conesul, aqui de Foz do Iguaçu, empresa que está há mais de 30 anos desenvolvendo aqui seus trabalhos em Foz do Iguaçu e na região. E também a senhora Silvana Damião, ali da pousada Bela Casa. Então nós vamos ter aqui muito papo, muita entrevista descontraída, né? Contando os fatos, os causos, a história de Foz do Iguaçu. E amanhã no programa Histórias e Memórias também uma novidade, Guilherme. Nós vamos estar distribuindo os brindes da semana em função dos 5 anos da Transamérica Foz, que será comemorado aí no dia 10, na próxima semana. Então, brindes especiais nesse programa de domingo. E eu aproveito a deixa para anunciar o vencedor ou a vencedora do brinde que sorteamos hoje aqui no Fronte Transamérica, um kit cataratas. Quem vai ganhar? Vamos ver. Loreci Arfeli, ela que comentou no Facebook aqui da Transamérica Foz. Entraremos em contato aí com você para confirmar este prêmio. O programa Fronte aqui na Transamérica volta no próximo sábado às 10 horas da manhã. Bom fim de semana para você e divirta-se! Você acabou de ouvir Fronte. Voltamos no próximo sábado.